ordinário do dia 27 de outubro de 2009. Convidamos o vereador Carijó para fazer a leitura do texto bíblico. Deus é luz, ele não há treva alguma. Se dissemos ter comunhão com ele, mas andamos nas travas, mentimos e não conseguimos a verdade. Se dissemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. São João, capítulo 1, versículo 5, 6 e 7. Solicito ao senhor secretário que faça leitor da ata da sessão no dia 20/10/2009. Ata número 41. Ata da primeira sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012. 41ª sessão plenária ao 20º dia do mês de outubro de 2009. Às 19h15, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga, com a presença dos seguintes vereadores: João Dival Aramone, presidente; Agnaldo Vujanski de Jesus; Antônio Adir de Lara; Fabrício Duarte Lóvico; Edson Stipe; Adelir Castilho Maldani; Anjo Américo Branco Chemin; Edilceu Agostinho Bassano, segundo secretário; Edilson Vaz, vice-presidente. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e anunciou o expediente de mesa. Ata da sessão anterior aprovada por unanimidade de votos. Projeto de lei ordinária número 53/2009 altera a lei municipal número 1290 de 6 de março de 2006 e das outras providências. Requerimentos. Número 296/2009 do vereador Adelir Castilho Maldani. Número 297, 298, 300, 302/2009 do vereador Antônio Adir de Lara. Número 299/2009 do vereador João Dival Aramone. O senhor presidente deferiu os requerimentos, encaminhou os projetos de lei para as comissões, os devidos pareceres e anunciou o expediente plenário. Livre a palavra usou o vereador Adelir Castilho Maldani, após cumprimentar os presentes e comentou o aumento dos valores do IPTU e a sua posição contrária ao projeto do Código Tributário, teceu comentários dos requerimentos solicitando ao Executivo a manutenção das estradas que ainda não foram realizadas devido às chuvas. Constante elogiou o Executivo pela retirada da pauta projeto do Código Tributário, alegando que os munícipes, com o aumento de impostos, ficariam em situação difícil. Agradeceu a presença do ex-vereador João Flávio Wolff e a presença de todos. A seguir, falou o vereador Anjo Américo Branco Chemin. Cumprimentou os presentes e comentou que a casa está cheia devido à polêmica do aumento do IPTU, que concorda com a reforma do Código Tributário, desde que seja feita com os pés no chão, que ouviu o pronunciamento do prefeito e da técnica Janete na rádio local, mas a explicação foi somente técnica. O radialista Magrinho comentou que o percentual é o mesmo de 1%, dando exemplo de um pacote de arroz de 5 quilos, que custaria R$ 10. A cobrança seria de 1%, só que não foi explicada que esse pacote que custa 10 passaria a custar 60, ou mesmo 1%. Continua, mas o valor será majorado. A técnica explicou que existe uma defasagem de 12 anos, a qual a reforma tributária não acompanhou, que não é culpa dos pitanguenses. Se não houve um aumento anual, concordamos que tem que haver um aumento, mas que seja parcelado e não todos de uma só vez. Temos que ter o pé no chão, afirmou novamente o orador, porque o nosso município é carente e depende da remessa de verba do governo federal e estadual. Na quinta-feira, pela manhã, foi marcada uma reunião com o Executivo Municipal, vereadores, secretários, assessores, a técnica ligados a esse projeto, e só o projeto que foi retirado. Voltar em alterações, orador confirmou que vota contra. Comentou do monumento que será feito para marco geodésico de Pitanga, que não seja feito em frente à prefeitura, e sim na Praça Nossa Senhora da Glória, pátio da Igreja Ucraniana, que está naquele local desde 1959, e já tem uma história em Pitanga. O deputado Rocha Loures também está nesta luta para que o prefeito reveja o caso. Foi realizado um trabalho junto ao vice-governador do estado, solicitando algumas ações que visam o desenvolvimento e a transformação da região central. Antônio Adir de Lara cumprimentou os presentes, agradeceu a presença de sua família nesta casa, comentou das dificuldades do setor rural, principalmente nas estradas do interior, parabenizou a classe leiteira que estão se reunindo e formando uma associação com relação à reforma do Código Tributário após estudar. Como assustado o projeto, aparteado pelo vereador Ângelo, que perguntou qual a percentual de aumento do IPTU no atual como do projeto. O orador comentou que houve aumento não só do IPTU, mas também do ITBI, taxas alvarás e alguns casos de até 230%. Parabenizou o executivo pela retirada do projeto, manifestou-se contra o projeto da maneira como estava e finalizou discordando do aumento da taxa da coleta de lixo. Aguinaldo Vujanski de Jesus, após cumprimentar os presentes, iniciou comentando do projeto da reforma do Código Tributário, que foi retirado e em breve retornará a esta casa após novas adequações, que a Câmara deve estudar melhor os projetos, fazer audiência pública e não somente votar com os pareceres das comissões. Comentou que no momento não estava preparado para votar a matéria antes de uma análise mais criteriosa do assunto como líder do governo. Fez críticas e sugestões ao executivo, que pediu a enorização de um secretário porque entendia que ele não estava trabalhando na forma que a população esperava. Afirmou que o vereador nenhum tem conhecimento total do projeto do Código Tributário e que esse corrige distorções que ocorreram há vários anos, entre elas os terrenos sem construções que impedem o avanço de Pitanga com IPTU. Baixíssimos, o prefeito retirou o projeto e está convidando os secretários, assessores, vereadores, a equipe técnica para uma nova avaliação. Explicou ao vereador Carijó que esse projeto não deveria ser votado somente com base no IPTU. Relatou que sempre teve responsabilidade com o município e que jamais votaria um projeto que trouxesse prejuízo aos pitanguenses. Fez comentários que o total gasto pelo executivo é de 88%, sobram 12% para investir nas secretarias. Sem dinheiro não é possível fazer nada. Aparteado pela vereadora Delir, que lembrou que o prazo das comissões, os pareceres já se esgotaram. O relator perguntou se o vereador Delir votaria sim o projeto só com base no IPTU, e a resposta foi sim. Comentou que grande parte das leis votadas não tem eficácia jurídica, pois as comissões dão parecer, mas as mesmas não passam por audiência pública, que os grandes penalizados não são os pequenos proprietários, e sim os grandes. Fez referência ao projeto de autoria do vereador Ângelo Américo, que aumenta o número de vereadores, a qual também pediu que fosse realizada audiência pública, e comentou o requerimento que mudasse do momento que será feito para o marco geodésico frente à prefeitura para a Igreja Ucraniana. O IBGE relatou que aquele marco foi feito pela Marinha com referência à atitude, e esse não é o requisito para marcar o ponto central de Pitanga, não tem ponto definido, como centro do Paraná. Finalizou comentando que o projeto do projeto do Código Tributário está tendo efeito político e não estão pensando com responsabilidade no amanhã. Edilson Vaz, após cumprimentar os presentes, solicitou um ofício de pesar à família do senhor Luiz Januário, comentou da polêmica do IPTU, parabenizou o prefeito pela sua atitude retirando esse projeto para um maior estudo da matéria. Solicitou ao vereador Adir que mostre os 300% de aumento aparteado pelo vereador Adir, que os lotes passariam de 15 para 60. O orador retornou comentando do IPTU do senhor Stanislau, que pagava 84 e passou para 174, aumentou 110%, o qual não acha um grande aumento e concordou que a audiência pública deve ser realizada, aparteado pelo vereador Ângelo Américo, que perguntou se o aumento fosse de 300%, ele seria contrário. O orador respondeu que sim, aparteado pelo vereador Aguinaldo, que comentou que a técnica Janete disse que os aumentos não passam de 100%, mas há caso de 300%. O orador comentou que é presidente da Comissão de Finanças e que o parecer não havia sido até o momento da retirada do projeto. Relatou que a planta genérica subiu 128% e que contra esse aumento finalizou informando que se o projeto não fosse mudado, também seria contra o projeto. O presidente deferiu os requerimentos verbais dos senhores vereadores e, como ninguém mais fazendo uso da palavra, passou-se para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, o projeto da emenda à Lei Orgânica número 3/2009 altera o artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, feita a chamada manual para a votação. Foram favoráveis os vereadores Aguinaldo Vujante de Jesus, Antônio Adir de Lara, Fabrício Duarte Lóvica, Edson Stipe, Adelir Castilho Maldani, Ângelo Américo Branco Chemin, Edirceu Agostinho Bassani, Edilson Vaz, e contra o vereador João Edival Aramone. Em primeira discussão e votação do projeto de resolução número 3/2009, abre crédito adicional suplementar no orçamento da Legislativa Municipal e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos, nada constando, passou-se para expediente de explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Ângelo Américo Branco Chemin, Edson Stipe, Antônio Adir de Lara, Adelir Castilho Madonna, Ângelo Américo Branco Chemin, Aguinaldo Vujante de Jesus, que discutiram assuntos debatidos na sessão, nada mais havendo. O senhor presidente encerrou a sessão às 20 horas e 55 minutos, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, na qual foi lavrada a presente ata, convocando outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade, 20 de outubro de 2009, João de Val Aramone, presidente, e o senhor Agostinho Bassano, segundo secretário. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso ao contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária nº 54/2009 altera dispositivo da Lei Municipal nº 1226 de 12 de janeiro de 2005 e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 55/2009 cria cargos de provimento efetivo, fixa vencimentos e cargos horário semanal e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 56/2009 autoriza o Executivo Municipal a receber em doação móvel rural que especifica e das outras providências. Projeto de Lei Ordinária nº 57/2009 abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e das outras providências. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 37/2009, do vereador Antônio Adir de Lara, visto a necessidade dos alunos da Faculdade do Centro do Paraná, UCP, do curso de Educação Física, realizarem estágio curricular supervisionado, sugerimos ao Executivo Municipal que verifique a possibilidade de que os alunos desenvolvam atividades físicas, orientem a população que utiliza os equipamentos instalados na Praça do Redondo. Assim, os alunos cumprirão o cargo horário necessário à propriedade, seria a oportunidade de um acompanhamento efetivo. Requerimento número 303 do vereador João de Val Aramone, requerendo envio ofício ao Brasil Telecom, solicitando uma revisão em todos os telefones públicos orelhões da cidade de Pitanga, visto que muitos deles estão sem funcionamento, gerando problemas para a população que precisa andar por vários lugares para a utilização do serviço. Número 304, em nome do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Stefano Durca pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Número 305, 2009, do vereador Adelir Castilho Maldano Carijó, requerendo o envio de ofício de pesar à família do senhor Leonardo Schott pelo seu falecimento ocorrido recentemente. Número 306, 2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo envio do ofício executivo municipal, solicitando revisão da iluminação da Praça Santana e a possibilidade de ser fazer faixas para pedestre para que possam fazer suas caminhadas com maior segurança. Número 307, 2009, do vereador Antônio Adir de Lara, requerendo ofício executivo municipal, solicitando que seja feita a iluminação da Praça do Conjunto Nossa Senhora da Glória e que seja dado continuidade nos calçamentos que estão parados. Correspondências recebidas do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Teto Financeiro de Vigilância em Saúde 09-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 5.968,93. Do Ministério da Educação, comunicando no número 11-9748-2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, programa no valor de R$ 7.497,42. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de Saúde Bucal 09-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de PAP Fixo 07-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 2.929,58. Do Ministério da Saúde, comunicado informando a liberação de recursos financeiros para o município através do Programa Pagamento de PAP Fixo 08-2009, Municipal UFPR, no valor de R$ 2.909,58. Do Ministério da Educação, comunicado 12/49/14/2009, informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, programa no valor de R$ 31.853,08. Do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ofício circular 11, comunicando a transferência de recursos destinado à manutenção do serviço de ação continuada no valor de R$ 8.552,80. Coloque em discussão e votação o regime de urgência do projeto de lei número 54/2009, que altera disposições da lei municipal de 1226, de 12 de janeiro de 2005, da outras providências. Em discussão. Esse da doação? Só para explicar, senhor presidente, 54, hein? Tem projeto de lei ordinário. Número 54 do melhor. Tem as discussões da lei municipal. Tem. Existia uma forma de contratação dos servidores que não eram estatutários, mas que tinham algumas garantias no emprego. Discutia-se também a estabilidade deles, mas que o próprio Supremo entendeu que não há estabilidade. E seguia pelo, pelo regime da CLT. Mas a alteração básica aqui é a alteração dos termos mesmo, do nome, que passa de Programa de Saúde e Família para Estratégia Saúde da Família. É, vem lá de cima, é questão federal. Então, basicamente, mais alteração é essa questão, é mais uma questão mesmo de mudança de terminologia. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 55/2009, que cria cargos de provimentos efetivos, fixa os vencimentos, a carga horária semanal e dá outras providências. Em discussão. É só a criação do cargo efetivo da assistente social. Só, basicamente é isso. Cargo em horária, votação. Salão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, e se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 56/2009, que autoriza o Executivo Municipal a receber em doação imóvel rural que especificas e dá outras providências. Em discussão. Senhor presidente, além de eu pedir a aprovação desse projeto, eu vou pedir primeiro a inclusão em pauta dessa matéria aqui e a dispensa também da segunda votação, uma vez que trata-se de doação de um terreno, o regime de urgência, assim, trata-se de uma doação de terreno lá para a Escola do Rio do Meio, para a construção de uma quadra lá. Então, eu peço, na verdade, a aprovação do regime de urgência, depois a inclusão na pauta e a dispensa da segunda votação. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e votação, o regime de urgência do projeto de lei número 57/2009, que abre crédito especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2009 e da outras providências. Em discussão. Senhor presidente, a gente sempre tem comentado aqui essas suplementações, que são questões mais técnicas e numéricas, né? Retirada de recursos de uma rúbrica, colocação em outra. Então, normalmente nós discutimos isso nas comissões e a gente acaba não discutindo aqui de onde tirou, para onde está indo. Mas essas suplementações ocorrem dentro de um planejamento da administração. E todas as pessoas sabem, têm conhecimento, na verdade, que a atual administração segue um orçamento da administração anterior. Portanto, nem sempre se adequa o planejamento dessa administração com o orçamento da administração anterior. Portanto, eu acho assim, que a gente nunca teve problemas com relação às suplementações, não sei se hoje é o caso, mas eu peço aprovação. Tá, senhor presidente, está abrindo o crédito. Está abrindo o crédito. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Defiro as indicações e os requerimentos apresentados nessa sessão e encaminho os projetos de lei às comissões. Coloco em discussão o pedido do vereador Aguinaldo para incluir na pauta da ordem do dia o projeto de lei número 56/2009. Em discussão. Eu só queria só fazer uma observação que esse projeto é aquele que foi até já divulgado, que o deputado Alexandre Cury está trazendo quadras para o município de Pitanga, se não me engano é quatro, se não me engano, só que não tinha o terreno, ou melhor, tinha o terreno, não dava espaço quando está sendo feita essa doação. Em votação. Os vereadores que for favorável permaneçam sentados, caso contrário, se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Paralisa a sessão por 5 minutos para que as comissões exarem os pareceres. preocupado, Edilson. Tem que ficar preocupado. Reabra a sessão e passamos para os pedintes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, a imprensa escrita, a falada que acompanha pelos meios eletrônicos, todos os servidores públicos municipais, estaduais, que aproveitam a oportunidade para parabenizá-lo, dizer da importância de cada um, não só para o município de Tanga, mas para o estado do Paraná e para o país. Enfim, ex-prefeito de Mato Rico, Nilson, doutor Rodrigo, enfim, tantas pessoas que fazem aqui presente, a gente agradece a cada um, servidores públicos dessa casa aqui, que fazem com que seja possível a realização de todas essas sessões, chefe de gabinete, Miguel Parolo, meu ex-professor, qual tive a grata satisfação de tê-lo como meu mestre, uma pessoa que realmente me ensinou muito, me deu muitos apelidos também, não sei se lembra, né? Mas realmente é uma lembrança boa poder realmente ter passado pelos seus ensinamentos. É, muitas pessoas até me orientaram hoje, para que eu não usasse a tribuna, para que eu não efetuasse respostas, para que realmente, de repente, eu ficasse quieto e não desse vazão às palavras de pessoas irresponsáveis que não têm compromisso com a verdade e que não têm coragem, infelizmente, de chegar e de falar de frente para a gente. Que você vale de uma salinha, que você vale de um microfone para realmente falar em verdades e demonstrar que não tem nenhum compromisso com o trabalho que realiza. E que eu não tenho nenhuma e nenhum receio, absolutamente nenhum receio, de fazer qualquer tipo de comentário aqui e de realmente esperar que não venha a haver represálias. Aliás, sofri isso os 4 anos do mandato anterior, mas a resposta a gente deu no dia 5 de outubro do ano passado. Enquanto essa mesma pessoa foi derrotada na eleição subsequente em que teve mandato, foi humilhado nas urnas, novamente derrotado, e agora realmente não tem o que falar, realmente não tem conhecimento, e fala absurdos que realmente eu não escuto, mas que algumas pessoas me escutam e acabaram me falando. E não é para ele que eu venho dar resposta, que eu não tenho nenhum compromisso com essa pessoa. Eu tenho compromisso com as pessoas que me ajudaram, com as pessoas que realmente me elegeram, e é para elas que eu me dirijo. E se pensa que, de repente, um convite para ir na rádio, que é um convite mentiroso, porque quando me convidou, eu fui lá, tinha que segurar o microfone, porque tomava o microfone quando eu estava falando, e as próprias pessoas que escutavam, eu insistia, deixa eu falar, porque retirava o microfone. Não tinha coragem de dialogar comigo lá dentro da rádio, e que agora simplesmente joga no ar que está convidado para ir lá. Eu não vou lá. Eu tenho outra emissora para ir, eu tenho pernas para andar, tenho voz para falar nas ruas, se for preciso. E muito diferente do que ele fala. Muito diferente, que citou na rádio que é melhor esse vereador sair acompanhar as obras, visitar o interior. E aqui está o Zito. Aqui estão as pessoas que sabem que toda semana eu saio para o interior visitar ponte, visitar feitura de estrada. E eu convido esse moço a sair comigo essa semana no Bom Retiro de novo, porque eu estive semana passada. Aí lá na Borboleta Baixa eu vi as pontes caídas. Aí no 15, aí em todos os lugares. E pergunto a ele se ele fez isso quando exerceu o mandato aqui. Porque o reflexo do nosso trabalho é nas urnas. É nesse momento que realmente nós sabemos se o nosso trabalho foi bem realizado ou não foi. E quantas ofensas eu recebi desse moço no mandato anterior. Por várias vezes falou, e eu tive a satisfação de ter a gravação, de que eu não tinha nem o voto da minha esposa. E eu respondi para ele com quase 900 votos, enquanto ele nem a metade dos votos ele fez. E que fique sabendo pela imprensa, que fique sabendo pelas gravações, por terceiros que podem levar a informação a ele, e que fique convidado para vir nessa casa, para sentar nesses bancos e conversar comigo. não se esconder dentro de uma sala, que é muito simples você falar sem ter alguém para te responder. É muito simples. Mas que eu tenho muita coisa para falar dele também, quando exerceu o mandato. E olha, são coisas pesadas, são coisas difíceis, que de repente podem machucar algumas pessoas. Mas eu não tenho receio, não tenho absolutamente nenhum medo desse cara. Nenhum. Estou aberto para conversar ele em qualquer lugar, em qualquer momento. E quando me enxergar na rua, siga em minha direção. Não cruze a rua. E que eu estou aqui todo dia nessa casa. Estou no meu escritório, estou no meu trabalho. E estou assim visitando as pessoas como sempre eu fiz. Que vá na minha casa, que vá, eu tenho um cadastro de todas as pessoas, todas as visitas que eu faço na semana, de tudo aquilo que eu posso atender e daquilo que eu não posso atender. Não vou nas festas também, só em época de eleição, não. Participo das comunidades, nem sempre faço aquilo realmente que as pessoas esperam, que realmente desejam, que eu gostaria de fazer, mas é por pura falta de possibilidade realmente, mas que realmente me escondi, jamais me escondi de qualquer pessoa, podendo atender ou não podendo atender. Mas sempre respeitei e quando cometi erros, tive humildade e não tenho absolutamente nenhum constrangimento para chegar aqui e pedir desculpas. E se na última sessão, quando nós comentávamos sobre o Código Tributário, quando nós falávamos sobre eu falava sobre a falta de conhecimento, de repente, para votar, e se algum vereador realmente se sentiu ofendido quando eu falei na questão da falta de conhecimento, eu tenho a tranquilidade de chegar aqui e pedir desculpa. Absolutamente não tenho nenhum problema. E desafio esse rapaz a encontrar qualquer mancha na minha vida. Tenho a grata satisfação de poder advogar para uma prefeitura por 11 anos. E gostaria que encontrasse uma única sujeira de mim. Mas que fale objetivamente. Que seja honesto nas suas palavras. E que não se esconda atrás do microfone ou dentro de uma sala. E que não cometa blasfêmias de chamar quando não deixa eu entrar lá. Realmente eu deveria ficar quieto aqui hoje. Deveria ficar extremamente quieto e não falar absolutamente nada. Mas acho que eu devo isso às pessoas. Eu devo àqueles realmente que me ajudaram, aquelas pessoas que são meus amigos, ao povo de Pitanga, que graças a Deus merece o respeito de todos nós. Eu tenho sempre procurado trabalhar com extrema transparência, com todos os meus erros que eu tenho, que eu sou ser humano, e que cometo no dia a dia. Mas que jamais procuro me omitir nos meus atos, que jamais deixo de fazer aquilo que eu acho correto e de defender aquilo que eu penso que é melhor para o meu povo. E jamais vou deixar. Não vai ser um ou outra pessoa que vai fazer eu abaixar a cabeça nunca. Mas absolutamente nunca. O dia que eu abaixar a cabeça e andar de baixa cabeça, ninguém vai ver mais eu pedindo voto ou tentando atender uma pessoa mesmo fora de um cargo público. Agora eu gostaria que realmente viesse aqui conversar comigo na Câmara, ou em qualquer lugar, que viesse nas audiências públicas quando nós fizermos, ou pelas que nós já fizemos aqui para discutir. Eu nunca vi sentado num banco desse, nunca vi na cabine fazendo a gravação, pega as gravações pela internet para usar lá, e amanhã vai falar um monte de coisa, mas fique totalmente livre, realmente não me incomoda, até porque não escuto o programa. Mas que realmente mostra, realmente muito ódio, muito rancor, muita mágoa. E eu não sou responsável pela não eleição dele. Eu não sou responsável pelo fracasso dele em todas as campanhas eleitorais que ele fez. De forma alguma. Se ele não teve a capacidade de se eleger, é porque realmente não foi bem entendido no seu trabalho enquanto foi vereador nessa casa aqui. Mas que procure agir realmente da forma que de repente as pessoas esperam. Embora eu até entenda que tem muitas pessoas que vibram quando se ataca o ser humano, quando se ofende as pessoas, e que isso realmente às vezes parece diversão. Até porque a gente tem pessoas que não gostam de nós. Mas isso é normal e a gente entende e absolutamente enfrenta isso com extrema naturalidade. Mas que, de agora em diante, eu deixo muito bem claro aqui, nem que eu tenha que perder todas as ações, mas tem uma pessoa extremamente preparada para gravar todos os programas e fazer a degravação. E se eu tiver que entrar com 200 ações no fórum, eu vou entrar. Eu não vou ir lá na rádio. Eles não querem que eu vá lá. Eles não aceitam que eu vá lá discutir. Porque as pessoas escutaram quando eu fui, como foi difícil trabalhar lá dentro. Como foi difícil. Porque falaram e naquele momento realmente não tinham o conhecimento necessário. Usaram de palavras extremamente contorcidas e de inverdades que não foram possíveis defendê-las naquele momento. Respeito extremamente à imprensa. Acredito realmente que a imprensa exerce um papel extremamente importante e relevante na sociedade brasileira. Mas que precisam algumas pessoas que, infelizmente, têm que esquecer que quando estão lá, são políticos ou foram políticos. Ainda que eu entenda que político todos nós somos, porque no dia a dia, nos nossos relacionamentos, nós estamos a fazer política, é no comércio, é nos nossos diálogos no dia a dia, mas que nós fazemos todos os dias. Infelizmente, realmente, a gente tem que escutar algumas coisas e nem sempre eu comento ou faço qualquer tipo de resposta. Mas, de hoje em diante, eu não me calo. O que eu tiver que falar, doa quem doer. Fiquem bravo ou não fiquem bravo, ligue na minha casa me ameaçando ou não me ligue, não me intimida, não me deixa nem um pouco medroso, de forma alguma. Porque aquele que não tiver realmente coragem para enfrentar e vontade realmente de fazer alguma coisa, realmente não deve buscar um cargo público. E eu não estaria sendo honesto com as pessoas que confiaram em mim. Eu sempre falei e deixei minha vida assim, extremamente aberta para as pessoas. E aquelas pessoas que me ajudaram na última eleição, elas sabem por que votaram em mim? Elas sabem que não votaram por recurso financeiro? Elas sabem realmente que foi um trabalho realmente de longo prazo que nós fizemos, atendendo nos quatro anos, visitando cada pessoa, como faço toda semana, quase que no dia a dia. A gente chega, às vezes sai 3-4 horas do escritório, canso de deixar minha família, minha esposa, minhas duas filhas em casa e voltar 10-11 horas da noite, indo nas casas explicando do porquê eu não pude fazer, do porquê de repente o prefeito não pode fazer, para que realmente a gente dê justificativa à população, às vezes dos nossos erros, daquilo que nós deixamos de fazer, nem sempre por realmente não querer fazer, mas sim por impossibilidades, muitas vezes humanas, entre tantas outras, porque nós passamos na nossa vida no dia a dia. Mas que realmente a gente se entristece, porque algumas pessoas realmente acabam escutando, algumas acabam vibrando até mesmo. Mas eu respeito realmente aquelas pessoas também que pensam dessa forma, e digo sempre assim, seguindo exemplos, às vezes, dos mais variados, que realmente a gente não tem receio, não tem medo nenhum de enfrentar uma situação dessa, até porque já passamos por momentos muito difíceis em nossa vida. Essa não é uma situação que realmente vai me amedrontar. Para quem já carregou uma caixinha de sapato nas costas, engraxou sapato nessa cidade, para quem já vendeu dolé, para quem já enfrentou um ano de boia fria, carpindo soja, arrancando feijão, catando papelão nessa cidade, pegando carona de ônibus na outra cidade que estudava para poder chegar em casa e visitar meus pais, isso não vai me afetar nunca. Jamais vai deixar eu me afastar daquelas pessoas que eu gosto e que eu admiro e dos meus objetivos que eu tenho nessa vida. E se tiver amanhã que deixar a política, deixo tranquilamente de cabeça erguida, mas jamais vou deixar de fazer política, jamais vou deixar de receber as pessoas e de atender. E tenho a honra e a satisfação que eu chego a atender mais de 60 pessoas, às vezes, no meu escritório, no dia. E eu sei que isso incomoda aqueles que têm maldade no coração, aqueles que têm ódio. Porque aquelas pessoas que são boas, aquelas pessoas que realmente acreditam em Deus, aquelas pessoas que têm na política ou no cargo público um objetivo de atender aos seus munícipes, realmente não pensam dessa forma. Eu poderia chegar aqui hoje, diante de fatos que eu relatei, que eu busquei hoje, com relação à administração desse moço quando foi presidente aqui, chegar aqui e falar. Mas eu vou falar com muita tranquilidade. Eu vou apurar todos os fatos como já estou apurando. E aí nós vamos conversar. Aí a sociedade também vai ficar sabendo. E ele está livre amanhã, como é a liberdade de imprensa, realmente para falar da minha pessoa da forma que quiser. Mas lembre que alguém estará escutando e eu estarei sim tomando providência. Não é a mim que estão atingindo, de forma alguma. Eu não tenho essa pretensão de me sentir realmente magoada, até porque a mágoa, ela desaparece quando você tem a confiança de um povo em ocupar um cargo tão importante dentro do município ao qual realmente nós nascemos e aqui a gente vive e pretende ficar até o fim da vida. Mas que cada dia, cada vez que eu escuto isso aqui, cada vez que eu penso de repente de deixar a política, me dá uma vontade, me dá uma energia, uma vontade grande de acordar de madrugada, de voltar à noite para casa. E para quem imaginava, e para essas pessoas que imaginam que de repente poderiam me atingir e fazer com que eu parasse aqui, pois eles me deram uma injeção muito grande ainda. E eu vou trabalhar muito mais, gente. Muito mais. E hoje eu tive a possibilidade de passar umas 4 horas dentro da minha casa, sozinho, planejando muito mais coisas que eu vou fazer daqui de uns dias para cá. E mostrar realmente, para mim, que eu tenho condições realmente de continuar ajudando as pessoas, de poder ceder um pouco daquilo que eu tenho, e aquelas pessoas que vão lá no escritório, e aqui não é nenhuma propaganda política, que vão na minha casa 10, 11 horas de madrugada, que eu tenho que levar para Guarapuava, para Napongas, que eu tenho que correr atrás de um exame, que eu tenho que buscar, lutar por uma ponte, por um bueiro, que eu tenho que derrubar dentro do meu sítio quase todos os eucalipto grosso para ceder, para fazer bueiro, como fiz no mandato passado, vou continuar fazendo sim. Porque realmente eu tive a confiança, tive o respeito dessas pessoas, aos quais eu serei grato pelo resto da minha vida. E tenho o maior orgulho quando chego numa casa para visitar, todo ano, eu procuro fazer isso em quase todas as casas porque eu passo. Dá uma satisfação para essas pessoas, dizer do porquê não pude fazer isso ou fiz isso. Ser realmente digno da confiança dessa pessoa, porque a elas realmente eu devo muito. E graças a Deus eu tenho feito muita amizade nessa vida, tenho tido respeito e tenho respeitado a todas as pessoas, principalmente realmente aqueles mais humildes, aqueles que realmente precisam da nossa voz, da nossa mão. E eu sei que essa casa e todos os vereadores comungam também desse pensamento, desse ideal, desse desejo realmente fazer com que o nosso cargo aqui, ele seja utilizado para o bem, para o atendimento desse povo realmente que a gente deve muito e que possivelmente será impagável tudo aquilo que tem feito por nós. E sempre tenho dito a todas as pessoas, gente, todos aqueles que têm pretensão, todos aqueles que de repente têm um desejo de poder fazer alguma coisa, de ocupar um cargo público, que realmente ergam a cabeça, que não seja a primeira dificuldade ou a quantidade de dinheiro que tem no bolso que faça com que desista dos seus sonhos, do seu desejo, da sua vontade de fazer alguma coisa enquanto seres humanos, enquanto vivos. Nós temos exemplos extremamente importantes, pegando de um presidente da República a tantas outras pessoas que realmente tiveram a compreensão do povo, tiveram o carinho e que realmente podem hoje fazer alguma coisa pelas pessoas. Vereador Aguinaldo, mais 2 minutos para encerrar. Sim, presidente. Eu já encerro. E dizer a todos também que eu, na última sessão, quando me manifestei aqui com relação ao aumento de vereadores, e quando votei aqui favorável, eu deixei muito claro para as pessoas que eu passaria a semana toda conversando com as pessoas e pedindo opiniões com relação a essa matéria. Assim como eu defendi que o Código Tributário do município de Ipitanga tem que ser defendido com a população, que eu pedi a audiência pública aqui para que as pessoas viessem discutir. Eu também fiz isso com relação aos vereadores. E eu não tive, sem qualquer tipo de exagero, sem qualquer tipo de blasfêmia ou mentira que eu possa estar fazendo aqui, Gente, eu não tive 5% de pessoas que falaram para mim que realmente seria ideal aumentar o número de vereadores de Pitanga. E eu sempre disse, a responsabilidade minha nessa casa é votar de acordo com a vontade do povo. E eu estou deixando claro aqui o meu voto nessa casa aqui, que eu vou votar contra o aumento de vereadores aqui nessa casa. Por eu ser ou não ser candidato a vereador na próxima, isso é só eu que vou responder. Mas é pela minha opinião e pela opinião das pessoas que me ligaram, que se utilizaram da imprensa, que se utilizaram de terceiros para mim chegar. Então, essa é a minha posição e eu deixo bem claro, respeitando o posicionamento de cada um dos vereadores e realmente aceitando de forma extremamente democrática a opinião de cada um. Nós temos aqui a total liberdade para expressar aquilo que nós pensamos, mas temos principalmente que expressar a vontade popular, a vontade do povo. Eu gostaria até, infelizmente, de pedir desculpa, talvez por muitos excessos, talvez por erros que eu tenha cometido até com colegas vereadores aqui, talvez, e muitas vezes eu tenha me excedido aqui, mas deixo aqui bem claro a todos, a cada um dos vereadores, até aqueles que já tivemos em outro mandato, como o vereador Carijó, vereador Meco, que embora possamos ter algumas até discussões, alguns pensamentos diferenciados aqui, a gente entende que essa casa realmente é a casa para a gente discutir, mas também para ter humildade de pedir desculpa, de dizer que errou e de realmente procurar melhorar no nosso dia a dia. Mas que realmente se eu tinha qualquer dúvida do prosseguimento da minha vida política, ele foi sanado totalmente agora. Muito obrigado, agradeço todas as pessoas que estiveram aqui. Pedindo desculpa a cada um de vocês aqui. Mulheres, jovens, crianças, imprensa. Dizendo à imprensa, ao Paranacento que está aqui, que sou um admirador da imprensa de forma objetiva, concreta. Admirador daqueles que realmente têm compromisso com a verdade, com o compromisso de esclarecer a população como deve ser. Compromisso em falar aquilo que o povo quer ouvir e não aquilo que o apresentador tem vontade de falar, porque às vezes oculta está interesses que vão além do atendimento do nosso povo. Infelizmente, realmente nós erramos, eu erro, todo ser humano erra, mas realmente a gente procura, nesse tempo, procurar acertar, procurar corrigir e agradecer realmente a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu vejo aqui tantas pessoas que me ajudaram na primeira eleição, que estão comigo agora, me acompanhando, e aqueles que não estão, que por uma razão ou outra entendem que precisa mudar, a gente respeita e ainda afirma, siga o seu caminho, procure. Ninguém é obrigado realmente a continuar dando apoio político a uma pessoa, mas que realmente procurem realmente contribuir com toda a vontade e com todo o desejo. Agradeço essa casa, a todos os funcionários, a Carol, que tem uma admiração extremamente importante, falo do trabalho dessa menina aqui nessa casa, da importância de todos os funcionários que estão aqui, que a gente realmente é grato e deve a eles realmente todo aquele pouco que a gente consegue realizar no dia a dia, ao meu pai que trabalha incansavelmente, a todos aqueles que de repente possam tá efetuando crítica em relação à minha pessoa, e que muitas das vezes são justas, porque às vezes eu erro, cometo erros, erros e mais erros, mas me corrijam, me chamem a atenção, mas falem para mim, venham falar para mim, não há nenhum problema em conversar, em discutir situações. É preciso realmente, mais do que tudo, a gente ser honesto com nós mesmos e respeitar a nós mesmos. Porque as palavras realmente às vezes são as grandes inimigas e nem sempre contribuem para o nosso desenvolvimento e para o interesse público. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida a palavra, senhor. Senhor presidente, nobres pares, a imprensa que aqui se faz presente, quero cumprimentar, saudar os internautas que estão acompanhando essa sessão da Câmara, através da internet. Saudar ex-vereador dessa casa, Cipriano Jesus, funcionários municipais, ex-prefeito de Mato Rico, Nilson, popular arrepiado, demais pessoas que estão aqui presentes, e uma saudação muito especial hoje quero fazer aqui ao meu vizinho, desde 83, nosso querido professor Miguel Parot, que há pouco tempo atrás fez cirurgias pontes safenas, mas está aqui firme. Eu já fiz 8 anos, estamos firmes e queremos ficar tendo o prazer da vida, que é tão gostoso. Né? Quando a gente passa naqueles momentos, a gente vai dar um valor tão grande. Eu tenho certeza que quem passa por esses momentos dá um outro valor à vida, ele vem com outra visão. Eu, ao menos, aconteceu comigo isso. E que eu tenho falado com os safenados que já passaram por essa experiência, tem essa visão diferente depois. Mas, desde 83, meu vizinho, nunca consegui me encrencar. Vizinho bom, vizinho, grande amigo. Quando um viaja, que sai da casa, está lá recomendando para dar uma olhadinha na casa, avisando. É assim, eu acho que essa boa vizinhança é tão gostosa. E prezo muito ele, a esposa dele, os filhos dele. Se criaram com os meus filhos. Dizer que é uma alegria. O professor Miguel Parot, eu quero dizer uma passagem aqui para vocês, quando eu fiquei envergonhado com meu filho, quando era molecão, e a Dom Pedro. Eu quase morri de vergonha. Já chegou velho. E aí depois eu descobri que era o apelido dele. Ele disse, é assim que me chamo mesmo. Mas é... aquelas alegrias, os alunos gostam mesmo. Eu entendo que quando o vereador Aguinaldo fala, era assim carinhosamente, aquela abertura com o aluno, e parece que daí o aluno se dedica mais ainda. E lá de casa, meus filhos passaram pelo professor Miguel Parolo, né, como professor. Eu fico grato. Foi um prazer ser vizinho do Miguel Parot. E tê-lo como eu vizinho também. Mas tem notícias boas, notícias ruins também. Houve esses dias, na semana passada, um passamento. Eu quero solicitar ao senhor presidente. Eu tinha solicitado, viajei ontem a Curitiba também. E que fosse feito, um modo pesar, pelo passamento do senhor José Romanich, que é conhecido como José Cotio. Então, seja enviado um de pesar aos familiares. Uma pessoa muito querida aqui, de todos na cidade. E todo mundo conhecia, que nem eu lá, também conhece pelo Carijó, ele, José Cotio. Né? Era o Cotio. Como era conhecido, uma pessoa muito querida, partiu dessa vida, jovem ainda. Então eu agradeço, senhor presidente, senhora vereadora, tenho certeza que com a questão dos demais vereadores também. Também houve o passamento também do senhor Stefano Dudek, ali da Borboleta do Sábio, também jovem ainda, bastante jovem, partiu dessa vida para outra. Uma pessoa querida também na comunidade. E tenho certeza que todos sentem a sua falta. Uma pessoa que todos, eu tive o prazer de ser vizinho quando morava no sítio, que vai para a Estrada Mara Bonita. Então também foi feito um ofício para os familiares. E também, vejam bem, domingo pela manhã, conhecido do muitos anos também, do até tem grau de parentesco, com o vereador Batatinha, o senhor Leonardo Schotta. Vejam bem, tratando os passarinhos, aquele que ele gostava, na parte de manhã, um infarto, meu caro, fulminante. Também faleceu no domingo de manhã. Foi sepultado ontem. Também foi feito muito pesar, tenho certeza que os demais vereadores são solidários com todos. Vereador Aguinaldo, Vossa Excelência fez um desabafo. Eu quero me ater só quando a Vossa Excelência fez referência à Câmara de Vereadores, aos demais vereadores. Quando é com a imprensa, eu acho que a Vossa Excelência já respondeu aqui, já falou, mas eu quero me referir quando a Vossa Excelência se referiu à casa aqui, aos demais colegas daquela outra sessão, que Vossa Excelência pediu desculpas aqui. E quando nós comentamos, eu disse que eu tinha certeza que você não tinha a intenção de ofender nenhum vereador. Tenho certeza que você não tinha essa intenção. Sim. Mas teve a humildade de vir aqui pedir desculpas. De minha parte, de certeza dos demais, está desculpado. Pois não, vereador. Eu tive a preocupação até de conversar com a Carlota, que às vezes a gente, na ânsia, e às vezes psicologicamente, a gente acaba tendo uma alteração no psicológico nosso. Eu conversei até com a Carlota, que escutou toda a gravação, e até perguntei: Carlota, eu gostaria que você me falasse se eu cometi algum... Carlota está aqui, pode até confirmar o que eu falei. Mas de qualquer forma, eu estou pedindo, ela me afirmou que não, mas de qualquer forma, eu, falando ou não falando, eu ratifico aquilo que eu fiz aqui hoje com relação às desculpas. Eu acho que isso pelas maneiras que você colocou, e eu tenho certeza que de minha parte não há problema nenhum. Eu sempre digo, quando nós aqui é o lugar das discussões, é o lugar de trocar ideia e tal, quando fica no campo da política, no campo, quando não partindo nada para o campo pessoal, não tem problema nenhum. Mas eu viajei ontem a Curitiba, que nós tivemos uma reunião com todos os vereadores, com o senhor prefeito municipal, a equipe técnica, a moça lá que fez o projeto, a Janete, que fez o projeto do Código Tributário. E tivemos uma reunião e ficou, nós reunimos na segunda-feira, e eu surgi uma viagem no domingo, para me deslocar até Curitiba. Meu filho também fez cirurgia de coluna. E eu fui até com ele em Curitiba ontem, que tinha que fazer uma perícia lá no hospital militar. Mas eu, sabendo do meu compromisso que eu tinha com essa reunião, transmiti ao vereador Meco, e ele passou para os demais vereadores que na proposta no Código Tributário seria corrigir a inflação dos 2 anos e dar mais 10% em cima. Eu acho que nós temos de ser críticos, ajudar, apontar os rumos. Eu sempre falo que acho, não faz o meu estilo menos de falar que está errado e não saber apontar a solução. Você tem que apontar aquilo que você pensa, aquilo que você sente com a população. Realmente, nós somos aqui os representantes da população. Ninguém aqui vai representar ele pessoalmente. A gente tem o compromisso com a população e é isso que a gente tem o compromisso de fazer e procurar e fazer bem feito. Essa parte aí. Então, eu deixei uma proposta que seja feita. Eu creio que essa semana se resolva esse caso. Daí sai os demais vereadores. Pois não, vereador, né? Só ratificando que 2007 já foi, teve a correção. Seria somente 2008. 2008 e corrigisse 2009, então, no caso. Mas que inicia, né? E que foi passada essa proposta, essa sugestão sua, o qual até quero parabenizar o secretário de administração, o doutor Antônio Carlos Bini, que foi coerente. Os vereadores estavam reunidos também, juntamente com a Janete, que elaborou esse projeto, o qual foi discutido, o vereador Adir, com mais a parte técnica da casa, fizeram algumas contas até, que na sugestão sua, até deu um certo aumento. Então, eu acredito que vai ser estudado, o vereador, o secretário disse, até se propôs em levar essa sugestão para o prefeito, e está sendo estudada, acredito que nessa semana alguma coisa virá aqui para a Câmara, E tomara que, eu torceria até que fosse menor, mas ainda, com a sua sugestão, se for aceita, está sendo estudado. Pelo que o secretário disse, até gostou da sugestão, foi somente a sua sugestão que foi feita, nenhum outro vereador deu sugestão nenhuma. Eu também não fiquei quieto nessa parte, foi simplesmente passei a sugestão sua, e só estamos aguardando ver o que, que eu é estudando, que ele que vem de lado do executivo. Eu quero agradecer ao vereador Meco pelo esclarecimento e agradecer a Vossa Excelência por ter me representado nessa reunião também, como participando como vereador também nessa comissão e nessa reunião dos demais vereadores e me representando daquilo que eu havia falado com a excelência. Portanto, nós temos de achar uma saída e é o nosso papel de fazer sugestões e sugerir. Como eu fiz nessa tribuna, quando veio achando, sugeri que o prefeito retirasse o projeto de pauta e fosse analisado melhor. Porque da maneira que veio, é insuportável para a população assimilar. Quero deixar bem claro isso, e tenho certeza que os demais vereadores também estão pensando já dessa maneira, que é bastante pesado e também há um reflexo negativo na população. Portanto, eu quero agradecer a atenção de todos e agradecer e deixar o convite para a próxima sessão, que é na próxima terça-feira. Vereador. Que aí vai ter, pois não. Só quero lembrar a Vossa Excelência das visitas que nós fizemos durante a semana, que o senhor falou que ia agradecer hoje. Nós vamos fazer visita no Rio ou na limpeza. Muito bem lembrado. Eu me preocupo um pouco com o tempo aí, vereador presidente. O meu tempo, se às vezes está esgotando, o meu tempo de tribuna. Nós estivemos visitando as obras aqui de dragagem do Rio. Um bom trabalho. Uma sugestão deste vereador aqui na tribuna. Está sendo feita a dragagem do Rio. Um bom trabalho. Tenho certeza que a enchente, daquele volume de águas, pode até sair do leito, mas vai ser muito pouco, porque é um trabalho que vai dar um resultado. Tem pontos ainda que são cruciais, é lógico, aí na Avenida Getúlio Vargas, que vai chegar ali alargado lá em cima, vai chegar ali, vai ter complicação, mas já o fluxo embaixo já vai melhorar, vai diminuir. É isso mesmo, é um trabalho bem feito. É importante a administração tomou ciência, portanto, eu quero fazer, né?